sobre, falar sobre. Oh, oh, oh.

Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. São vidas que passam por mim sem. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Pensamentos lavados

água salgada. Canal 2 da Antena Web.

2. Ser só assim, a vida que eu sempre quis vai ficar assim, mais fácil pra mim. Esta é a vida que eu sempre quis. Ser grande e ter poder, pra conquistar o mundo, saber e a vida acontecer em menos de um segundo. Vai ficar assim, mais fácil pra mim. Esta é a vida que eu sei. Para outro lugar, ou